de tudo ele já era. O princípio, o verbo, o alfa, o ômega, criador de toda a terra, que com apenas 6 dias realizou a boa obra e inventou a vida. Fez, fez, faz, faz, faz e sempre fará, pois ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Inspirador de todos os profetas, cumpridor de todas as promessas, lembra daquela feita para Abraão. Aí, Deus sempre é Deus, irmão. Grande vento dividiu o mar vermelho, fez o povo de Israel atravessar pelo mar em seco. Não há Deus maior e nunca haverá. Quem crê, levanta as mãos pro ar, vamos lá. Derrubou as muralhas de Jericó, fez os midianitas virarem pó. Fum, fum, pá, e uma pedra atingiu a cabeça do gigante Golias, que não aguentou e caiu, dando seu último suspiro. Assim como ele foi com Elias, ele é contigo. Assim como ele foi com Jó, ele é contigo. Assim como ele foi com Daniel, ele é contigo. Assim como ele é com você, ele é comigo. Se você crê no que eu digo, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Levanta a mão. Foi o nascimento do nosso Salvador há muito tempo. Passou 40 dias no deserto, quebrando na ideia que ele que se achava esperto. E andou sobre as águas na moral, para ele isso era mais do que normal. Repreendeu a tempestade no barco, seus discípulos ficaram chocados. No casamento transformou a água em vinho, na sinagoga levantou o paralítico. E para muitos, quando tudo já estava acabado, ele aparece e ressuscita Lázaro. Hey, no meio da multidão, ele sentiu que poder dele saiu. A mulher que tinha o fluxo de sangue recebeu a cura no mesmo instante. 5 pães e 2 peixes foram a conta para o belo banquete que alimentou muita gente, viu? Pra ser exato, foram 5 mil. É impossível falar tudo o que ele fez. Se você crê no que foi dito, eu insisto. Vai, mano, levanta a mão outra vez. Eu disse mais uma vez. Quem crê, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Levanta a mão. Judeus foi rejeitado e pelos fariseus crucificado. Foi humilhado, açoitado e por todos nós sofreu calado. Mas ao terceiro dia ressuscitou e as chaves da mão do inferno tomou. Se você entendeu o que eu falei, levanta as mãos pro nosso rei. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos, só Jesus, ele é o alvo, o soberano e poderoso, que logo logo voltará para buscar seu povo e virá com grande nuvem e glória. Olha, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Então vigia, fica esperto, não vacila, porque tem uma parte bico dizendo ser o Messias. Nosso Senhor não se confunde com ninguém. Quem é dele tá ligado no que eu falo, amém. É desse jeito, pode acreditar. Se você entendeu o recado, joga as mãos pro ar. Eu não quero ver ninguém parado. Aqui é soldado de Cristo mandando o recado. Te convido pra cantar o refrão. Vamos lá, irmão, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Levanta a mão.